can you do that? Family, Thank you. against the good morning to the Canada all mass and sections closed in the Canadian French space. And I'll be giving us a bit of a Azul 4462, para 2, 3, 2, 3, 2, 3, 0, 0, 0, 0. Zero Bravo, 1 5 0 Rock Point Five. This is 4-4-1 Network. I'm really trying to help them change the way they do this. Yes, I'm asking you. Aracaju. 3 atacada na decolagem, conforme o nível 3, se quiser, e a pica com o caju. Fala 3-5-0, via Pouca, direção Caju, que transporte que leva para a Bolívia, para de Aracaju. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Passando de 3 a 4, 7 a 0. vai cumprir a inferior direita, não, não cumpre a especial, passei 2230. Sim.

208. 208, boa tarde, obrigado, eu sou o professor Messi. Boa tarde, eu sou o parceiro 65, cruzando 1200. Salvo Uno, Leda Mótima. Ajusta 3065, contato com a decolagem, sua parede 16, lugar de ação, Uno, Transição Mótima. Salvo Uno, Mótima, 320, azul 465. Meu nome é Rogério, eu tenho identificação do Sabia da Média, eu paro 050, eu tenho 050. Meu nome é 38, eu não faço tudo. Meu nome é 38, eu não faço tudo. Meu nome é 38, eu não faço tudo. Meu nome é 38, eu não faço tudo. Para o depois. Quatro, cinco, zero, autorizado, quatro. 9405, tem contato com 7.5.2.8.8 até 2.8.0. Eu preciso que você me diga uma última coisa.